de se esconder por trás da maquiagem. A quem você quer enganar, deixa de bobagem. Chega de esconder atrás de um copo de uísque. Por trás desse sorriso tem uma pessoa triste. Eu sei, te conheço tão bem. Homem que ama a mulher, não borra o seu rímel. Ele borra o seu batom depois de um beijo bom. E aí, quando vai deixar de sofrer? E aí, quando vai perceber? E aí, quando vai deixar de sofrer? E aí, quando vai perceber? Eu sou o cara certo pra você. Isso é pelo homem sertanejo, Marília Mendonça. Ei, Curitiba! Chega de se esconder por trás da maquiagem. A quem você quer enganar, deixa de bobagem. Chega, chega. Chega de esconder atrás de um copo de uísque. Por trás desse sorriso tem uma pessoa triste. Eu sei, te conheço tão bem. Homem que ama a mulher não borra o seu rímel. Ele borra o seu batom depois de um beijo bom. E aí, quando vai deixar de sofrer? E aí, quando vai perceber? E aí? E aí, quando vai deixar de sofrer? E aí, quando vai perceber que eu sou o cara certo pra você? Que honra! Faz barulho aí, turma, pra Marília Mendonça. Tô muito feliz.